Olha a letra aí, Marcelo. Mas o Marcelo sabe de cor, cara. Não, pera aí, que eu só eu começo pelo refrão. Deixa eu... Não, mas eu começo pelo refrão, que é o refrão a parte mais legal. Vou contar desse. Não, então vamos lá. Então vamos lá, então. Vai, um, dois, três e vai lá, cara. Meu amor, esse amor, dá 40 graus de febre, queima pra valer, é assim como o sol. Derretendo toda a neve dentro de você, dentro de você. Queria tanto poder. Não, tá bom, cara, eu não sei essa parte. Cara, o cara é fã. Você é fã ou não é, cara? Você é fã ou não é? Poser? Fala que eu sou um poser, fala que eu sou um poser. Poser. Bom, estamos começando mais um Podmico? Podmico. É isso mesmo? Começando o primeiro Podmico, né? Porque... Isso. É. Exato. O primeiro Podmico, que é o quinto. A gente, no nosso quinto podcast, a gente já conseguiu foder a cronologia inteira. O primeiro reboot do MRZI. Nessa cronologia, você é o primeiro a se apresentar. Vamos lá. Estamos aqui hoje com o Frango do Capeta. O dono dessa bodega e dono do cu das suas mães. Que isso, cara? Você é apenas um garoto. Estamos aqui também com o Bruno Henrique. Ordinária. Com a queridinha de todos os leitores, a Mari. Oi, queridos. Vocês pediram, eu voltei com voz de telesexo. Deu até uma coçadinha. Vai bater recorde. Deu até uma coceirinha. Não vai bater recorde, não. Vai bater punheta. Estamos aqui também com o Zwaste. O réu. O réu. Direto dos anos 90, Gugu Liberato. A gente, tô aqui pra participar do podcast de quando o meu pintinho ainda era amarelinho. Também com a Letícia. Oi, eu não sou a Mariane, mas eu sirvo pra lavar a louça. Não se deprecie, mulher. E eu, apresentador, o Versago. Vamos assim até o fim da street. E você me olha mais sweet. Os seus olhos são quase o mar. E eu queria tanto mergulhar. Sei que isso é um exagero. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Vai ser um podcast muito curto. Nós vamos falar sobre as melhores coisas dos anos 90. Essa época que nós vivemos agora há pouco e que o Frango não viveu porque ele foi criado nos anos 90, né, Frango? Na verdade, eu fui nascido nos anos 90. Nascido nos anos 90. Você foi publicado nos anos 90, né, Frank? É, eu fui. Ah, nasci em 2000. Vocês fazem eu me sentir um velho, esse papo de eu nasci nos anos 90. É, eu também nasci nos anos 90. Eu nasci em 88. É, muito. Vamos lá, quando todo mundo nasceu. Vamos lá. Você nasceu em 86, né, Versago? Exato. Eu também. Nasci em 93. Ah, que susto. É. Ia dar medo agora, hein? Segure o tchan, amarre o tchan, segure o tchan, tchan. Bom, por onde vocês querem começar esse papo maluco aí? Porque eu realmente não tenho muitas boas lembranças dos anos 90. Ah, cara, eu curti sertanejo e... sei lá. Imagina o Marcelo, sertanejo hipster, né, cara? Eu curti a Tonico de Louco muito antes de vocês, tá? Mas eu curti. Eu curti o Zé Trindade e o... O melhor é ele gostar de sertanejo com essa voz de Gugu, né? Sabadão, né, cara? Nada! Forte nada! Fala de filmes. Filmes. Vocês falam anos 90, filmes, eu me lembro de duas coisas. Blade e Matrix. Só o que me vem à cabeça. Couro preto e couro preto. É uma dupla sertaneja, né? Couro preto e couro preto. Couro preto e couro preto. Taxi Park, né? Dois legais. Só o Marcelo lembra dessa... Só conhece, só ele conhece a banda aí. Esse grupo. O quê? Que grupo? Ele tá tirando uma piadinha, deixa quieto. Porque ele é hipster, só ele conhece. O quê? O Frank entendeu. O quê? Explica a piada agora, quero saber. Que bosta. Ia ser legal se eu tivesse feito direito. Não, porque ele falou dupla sertaneja. Couro preto e couro preto. Peraí. Frango, a gente tá ouvindo seu retorno. Você não tá de fone, não? Não. Cara, você tem que botar um Se você não bota o fone, a gente fica escutando a nossa voz voltando, frango. Se vocês querem que eu participe, é assim. Diminui o volume pra gente. O frango vai, gente. O frango é muito telinha, cara. O frango, quem disse que a gente... Frango, baixa o volume do seu televisor. E diga pra nós, eu sou fã do SBT. Como que você quer ganhar? Quer ganhar o PlayStation? PlayStation. Não, agora os meninos querem ganhar dinheiro, gente. O pior é que eu já liguei pra esse site com meu irmão. Já liguei pra pro irmão. Se ligou sozinho, queria ganhar o jogo da vida. É lógico. Não. Você desligou pro site, Fernando? Eu tava entrando aqui no site pra ver os filmes que são dos anos 90, pra eu me lembrar. Ah. Eu acabei falando. Eu lembro que eu ligava pro Bom Dia e Companhia pro meu irmão. Ele queria ganhar os prêmios. E eu lembro que eu ligava. Meu irmão, é. Você falava com a Maísa, né? Era na época da Maísa, né? Mó tchutchuca, pô. Maísa? Pedofilia! Não é pedofilia, não, ele tá de falar. Não, o pior não é isso. O pior é que ela é feia pra dedéu. Vai ficar mais feia. Filhote do inferno. Porra, mas era uma. Lembra de uma ruivinha que te apresentava, cara? Sim, ela cresceu. Aquela guria ficou. Aquela lá. Aquela. Grande, aquela guria ficou bem alimentada. Aquela foi, cara. Bem com a sustância, cara. Muito substanciosa. Ela apresentou o programa na TV na época errada. Apresentou, cara. Tinha que ser nos anos 80, cara. Anos 80 que era maneiro. Esses programas infantis. Tinha a Xuxa, a Angélica, a Mara. Era uma delícia. Hoje em dia, os únicos canais que podem passar os programas infantis são Xvideos e RedTube, cara. Na TV não pode mais passar isso, não. É verdade, é verdade. Tá tudo no Xvideos. Tudo no Xvideos. Pois é, acabou o assunto, pronto. Bom, acabou o assunto. Anos 90, pronto. Vamos começar a falar dos filmes. Acho que a gente pode começar falando dos filmes bons. Acho que o primeiro filme, dizem que é o filme que estreou a década de 90, né? Foi o Batman, do Tim Burton. Vocês lembram disso? Ah, sim. O primeiro filme do Batman. Que na época foi fodão, né, cara? Você ia ver... Foi... I'm Batman. E você ficava, caralho, sou Batman. Não, ele não falava assim, ele falava... Eu sou Batman. Tipo, voz normal, não era o... Só que rapidinho... Livre dublado. Eu sou o Batman. Esse é o Batman. É. Parecia aqueles bandidos do Max Payne, lembram? É o Max. É o Max. Peguem-no. E era estranho, né? O Batman, né? Que ele era baixinho, né? Sim. Foi a pior escolha possível pro Batman até chegar o George Clooney. Era o Beetlejuice. Mas eu gostava do jeito que o Michael Keaton virava a cabeça, cara. Ele virava o tronco inteiro, cara. Fazia zoom. Ah, mas que a cabeça do Batman não virava, né? Virava, cara. Era grudado no pescoço dele, nos ombros dele a cabeça. Mas o uniforme era foda. Era igual o Kamen Rider, né, cara? Era tipo o Kamen Rider. Você lembra o Black Kamen Rider, que ele também tinha o pescoço grudado? Isso o primeiro, né? O segundo já tinha o pescoço solto. Já tinha articulação. Pra vender bonequinho articulado, eles me mudaram o... Esse é o da Michelle Pfeiffer, não é? Não, esse é o 2. O Batman. O Batman é Return. O Michelle. Da Michelle Pfeiffer. Esse também foi nos anos 90, né, Zé? É. Sim. Cara, o primeiro Batman dela, do Tim Burton foi anos 90? 89, na verdade. Né? Foi 89, mas as pessoas dizem que ele abriu os anos 90, né? No cinema. Porque foi. Foi a febre, aí tinha lancheira, tinha tênis, tinha cueca, tinha de tudo do Batman, cara, é um inferno. Tem que falar que, na minha opinião, foi o melhor Coringa, né? Melhor representação do Coringa. Da terceira idade. Eu não gosto de comparar os dois, são Coringas completamente diferentes, cara. Mais próximo um pouco dos quadrinhos, na época, né? Isso. Mais fiel ao HQ. É, mas aquela barriguinha tava vergonhosa, cara. Todo o Lex Luthor do Bernie. Ele parecia o Lex Luthor com a cara pintada. Só que o Heath Ledger também não é na decente igual o Coringa dos quadrinhos, é, né? Não é, não. Ah. Mas a gente tá falando de um cara fora de forma. É que ele tem a cara gorda. Ele era meio parrudo, cara, o Heath Ledger. Eu também acho ele bem parrudo. Sim, mas o Jack Nicholson, ele chegava a ser gordaço, assim, em comparação, né, cara? Sim, ele era gordaço. Ele tava fora de forma, já tava tipo Krusty. Palhaço. What are you? I'm Batman. Mas, cara, eu acho que o Batman mesmo, que mais chegou perto, velho, na minha opinião, foi o do desenho animado com a dublagem do Márcio Seixas, cara. Puta. Aquele Batman, cara, só o cara falava, já dava medo, velho. Aquilo assim, acho que era o Batman animado com a dublagem do Márcio Seixas, foi o Batman. Era o melhor Batman, né, Cleber? Um dublador do caralho. Aquela abertura mesmo do desenho já era muito foda, né? Porra! A trilha era foda pra caramba também. Ouso dizer ainda que é o melhor desenho de super-herói, assim, dos últimos 30, 40 anos, ainda é o desenho do Batman. Mas o desenho do Superman também era muito bom. Não, cara, um saco aquilo. Era legal. Era baixo. Eu achava legal. Ele ficou mais legal perto do fim, cara. É, aquelas paradas chatas pra caralho em Krypton lá, que primeiro episódio, puta. Saco cheio aquele episódio, cara. Dos começo anos 90, era bem modorrento. O que eu lembro dos anos 90 é do Homem-Aranha. Era de 90, não era? É. E aquele que tinha um cenário 3D, você tá falando? Do Peter Parker de camisa rosa e bombadinho. Eita, aquele desenho. Eu gostava do dublador, cara. Aquele dublador já tinha uma voz de cara merdão, tá ligado? Deu um Peter Parker, cara. Já perfeito, né? É, então, esses dubladores eram bons, né? Tipo, esse do Peter Parker, assim, a voz do Peter Parker nos quadrinhos, pra mim, eu sempre imagino a voz desse dublador, igual o Wolverine também, pra mim, ele tem voz de tuberculoso, assim. do Isaac Baldwin, né, cara, foda pra cacete. Vocês gostavam do desenho do X-Men? Eu gostava muito, mas eu não lembro, assim, se ele era realmente bom, ou se era só a impressão, assim, de criança. Era legal, assim. Era? Assistiu hoje, vai estar meio datado, né, cara? Eu não assistia muito, era o que eu menos gostava do super-herói da época, era do X-Men. Porque eu era burro, eu não entendia o desenho do X-Men, cara, sinceramente, eu não entendia. Porque eu vi a hora no todo especial, dei a hora e lutava e falei, mas o que esses filhos da puta são, herói ou não, cara? Eu ficava puto, eu era bem maniqueísta, né, cara, aquela ideia, ou é bom ou é mal. É um é outro. Eu não gostei, cara. Eu não gostei dessa porra desse. Eu gostava de assistir aquilo. Vamos assistir novela. Assim. Vou assistir Pequeno Urso. Caraca, Pequeno Urso. Bem melhor, né? Bem melhor. Bom, mas... Vou ter minha cultura, cara. Melhor coisa. Eu assisti só pra ver os episódios solo do Wolverine, que eram muito fodas. Sim, episódio solo do Wolverine? Sim, inclusive eu tenho um DVD aqui, que é um especial do X-Men, um dos melhores episódios do Wolverine. Aliás, falando em dublador do Wolverine era foda, né, cara? É o Isaac Baldwin, né? Sim, ele tinha uma voz muito sinistra. Ei, xará, vem aqui. É muito foda. Minha voz meio Batman, assim, né? Eu vou te pegar, sou melhor no que faço. Xará. Parece que ele ia atarrar sangue, né, qualquer hora. Sim. Ele falava a voz toda escarrada. Eu sou o melhor no que faço, e o melhor que eu faço é ter câncer de garganta. Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouviu bem? Quando saiu o filme dos X-Men e eles colocaram os dubladores do desenho, puta, eu rei de alegria, cara. Porra! É, mas o Hugh Jackman com aquela voz... Mas, cara, falar da dublagem, cara, dos 90, lembrar daquela dublagem porca do Homem-Aranha, tá ligado? Aquela primeira que teve. Sim. O Atrevido, né? O Atrevido. Aquilo lá é muito bom, cara. Ele vira, porra, o Demolidor pulando o vidro. Eles me chamam de Atrevido, cara. Aquilo é genial, cara. Tem uma hora que chamam o Wolverine de Lobão. Aí, Lobão. Tipo, cara, Lobão, não. Vida louca, vida. Eles chamam o Justiceiro de três nomes diferentes, cara. É Vingador, é o primeiro. Então... É o Piron, cara, velho. O Punidor, né? Em vez de chamar o Soro de Super Soldado, é o Soro Super Sólido. Ah, mas não melhorou muita coisa, não. Eu tava vendo aquele desenho podre do Homem de Ferro, Armored Adventures. Eles chamavam a Ima de Mia e o Laser Vivo de Homem Laser. Mas esse era aquele 3D, né, cara? Isso é o Shade, não é? Sim, sim. Do X-Men Evolution chamam o Adamantium do Wolverine de Magnetita. Que? Magnetita. Chita. Surprise, motherfucker! Nossa, sério? Magnetita. Acho que é pra dar, assim, tipo, uma liga com o Magneto já, assim, ó. Esse cara quer ver. Magnetita. Eu vou entender que o Magneto consegue controlar o metal dele por causa disso. Ai, cara. Magnetita. Devia dizer que é de alguma coisa moderna, de Teflon, sei lá. De anti-aderência, né, cara? Anti-aderência. Só fritar os ovos ali, pá. Aqui, ó, eu fui ler. A magnetita é a pedra ímã mais magnética de todos os minerais da Terra. Puta que pariu. E a existência dessa propriedade foi utilizada para a fabricação de bússolas. Então ele é uma bússola gigante. Botar esse filho da puta na água, ele aponta o norte. Trollaram o Wolverine totalmente, né? Porque... Ai, cara. Que bom. Por isso, sério, que esse filho da puta todo mundo enquanto é equipe, então, cara, eles se perdem, tá ligado? Ele é a bússola, né? Ele é a bússola. Ele é a ambússola, porque ele é uma bússola ambulante. Hein? Gente, ri da minha piada, pô. Vamos rir, gente. Pra não ficar sem graça. Não, cara. Tem na edição uma risada falsa aí, por favor. Vai ter. Ouço, vai. Muitas plateias, né? Igual a gente bota aquela risada do Carlos Alberto, tá ligado? Nossa. Aliás, pra ser nossa, né, cara? Puta que me pariu. É, foi a mosquinha. Os anos 90 foi o fim da Praça é Nossa e da Escolinha do Professor Raimundo e dos Trapalhões. A gente viu o fim, o fundo do poço dos três maiores programas de humor da TV brasileira. Pior, cara. É. Praça é Nossa tinha foi saído todo mundo voltando, né? Não, o começo também, né? Como é que é, Marcelo? Praça é Nossa foi todo mundo morrendo, né? A Velha Surda, acho que era o melhor personagem ali. Vera Verão. Foi todo mundo morrendo. Todo mundo tinha um amigo que imitava a Vera Verão na escola, né? Ah, muito engraçado. A gente já descobriu qual era. Era o Bruno. Usando seus ultra superpoderes, Rosinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Vamos falar dos desenhos animados dos anos 90, então? Laboratório de Dexter. Nossa, é verdade. Dexter. Os da Warner era bom pra caralho, cara. Frikazoid. Nossa, Frikazoid é ótimo, gente. Tiny Toon, velho. Putz, que... Animaniacs, cara. Nossa, velho. Sim. Animaniacs, verdade. Eles eram muito bons. Eu não sei se eu sou meio bichinha por isso, mas eu gosto até de Menino Superpoderoso. Mas pô, é legal também. Menino Superpoderoso é foda, é legal, cara. Macaco Louco. Mas por isso você não é bichinho. Ele tinha uns episódios muito embolados, cara. Aquele diabo gay é muito foda, cara. O Ele. A sequência de ação são sempre bem feitas pra caramba. Eu acho que no último episódio, o musical. O musical, né? Foi proibido em vários países. Foi proibido em vários países que era satânico. Era violento pra caralho. Era uma mensagem comunista, umas paradas assim. Aquele último episódio é tenso pra caramba, cara. Mas era comunista. É muito subliminar aquele. É. Qual super poderosa que você é, Mari? Você é, né? Que eu era a Ruizinha, não lembro o nome. Docinha, docinha, a lindinha, né? Não, a docinho. A docinha, não, docinha era de verde. Cabelo preto. A florzinha. Não, a florzinha era a loira. Não, é a florzinha, é verdade. A loira é a lindinha. Então, frango é a lindinha, você é a... Eu era de cabelo castanho. Eu era aquela de cabelo castanho. Caraca, Marcelo, Frango e Mari como meninas superpoderosas. Puta que me pariu, que inferno. Não, eu quero ser isso também. Eu lembro que uma vez que apareceram os meninos superpoderosos. Tinha. Era um cara babaca pra caramba. Foi muito bom esse episódio. Porque eles morriam porque ela beijava eles. É, muito bom, cara. Me identifiquei. Eram bichas, piados. Me identifiquei. Coisa de moleque, né? Verdade. Mas o bizarro foi quando eles voltam ressuscitados, né? Que o diabão traz eles de volta. Ai. Vocês estão vendo que quem mais assistia Minas Superpoderosas aqui era o Bruno e o Zwaste, né? Eles estão empolgados pra caralho. E o Zwaste, que vergonha, cara. O Zwaste já era, tipo, o Anderson pai de família. Já era velho, nem tinha desculpa, cara. Imagina ele sentado assistindo Minas Superpoderosas. Fazendo a barba. Eu gostava dos vilões das Minas Superpoderosas, cara. Eu achava sensacionais o Ele, o Macaco Louco. Eu curti a gangue gangrena, cara. Nossa, é muito bom, verdade. Eles eram muito legais, cara. Eles eram uns bosta, tá ligado? Ninguém. E um magrelinho, um gordão, né? Aham. E eles fediam. Tinha um cara da propriedade. Não, o Redneck era sensacional, cara. Fora da minha propriedade. Prefeito também. Assim, a empregada, a secretária dele, né? Só aparece aí, não sei. Ele tá belo, né? Olá, Letícia. Oi. Você também teve lancheira das Minas Superpoderosas? Oh, eu tive, cara. Nossa. Ah, não. Aí, é demais, né? Eu não tava no primário nessa época. Eu só assistia, Bruno. Eu não consumia os produtos da Minas Superpoderosas. Mas e você, Letícia? Você tinha alguma coisa? Não, então, já na época do Superpoderosa, eu já tava no ensino médio, né? Então, secretamente falava comprar uma calcinha dele. Caraca, que inferno, bicho. A gente não quer falar de filme, porra. A gente não quer, a gente tá assim. Agora não adianta correr, porra. Não, o engraçado é quando tava falando de Minas Superpoderosa, ele tava feliz. Aí foi falar de calcinha, não, não. Não gosto. Ah, não gosto disso. Não dá de assunto. Eu não sei o que tá falando, né? Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual. Outra coisa que começou nos anos 90, que foi a maior febre, foi o Pokémon, né? No final dos anos 90. Sim, vários, não só Pokémon, todos os animes, tipo Dragon Ball, não, sim, sim. Não, os animes se popularizaram nos anos 90, aqui, né, cara? Não, chega dessa porra. Anos 90 teve uma época bacana de Tokusatsu, né? Tinha Metal Heroes, tinha o Kamen Rider, tinha o Giban, Charivan. Eu assisti todas essas porra. Era legal que o Kamen Rider nunca encerrava. Depois eu ouvi falar, acho que em algum podcast, até que a TV Manchete comprava os episódios. Comprava os episódios em número par. Sim, sim, isso é verdade. É verdade. Eles compravam em número par e eles não compraram os últimos. O Tokusatsu que eu gostava, que eu gostei agora do Pelivete, era Ultraman, cara. Eu acho o mais legal que existe, velho. Eu assisti Ultraman nos anos 90. Eu não lembro. Ultraman Tiga? Não era o Tiga? Não, o Tiga era de 97, cara. O Tiga era, puta, foi o melhor depois que parou de fazer bons dos anos 60, foi o Tiga, cara. Mas eu assisti o Hayata na Manchete nos 90. Mineirão. Que é o clássico. Que é o melhor aqui, pra mim. Eu tenho ele aqui com as dublagens clássicas, cara. O que era muito ruim era aquele Inspector, Esquadrão Especial Inspector. Não fale assim de Esquadrão Especial Inspector. O cara tinha uma roda. Do seu filho Soul Brain. Ele tinha uma roda na barriga. Pra que servia aquilo? Ele tava no chão e ia embora, cara. Você não lembra? Sim, sim. Ele tinha, e as espadas dele eram no formato de guidão. Deus, aí o. A guidão. Como que era o nome desse ele era espaço? Tipo. Ele era tipo o Biker. Era o Biker e o Hiker e o Fire. Esse cara que tinha uma roda na barriga, ele era tipo esses mano do Dustin Fake então, ele lutava desse jeito, caralho, eu vi aquilo. Ele atropelava os caras, era legal ele passando. Fire montava em cima dele, pegava nos bastão e saía dirigindo ele igual uma moto. Meu Deus. Não me lembro, cara. Ele ficava reto, tipo, você lembra no final do Bob Esponja, quando o David Hasselhoff vira um barco? Era tipo isso. Era tipo isso, ele ficava reto igual uma tábua, o cara subia nas costas dele e ia dirigindo ele. Boiola. Cara, eu acho que a primeira contato com essas coisas assim, pra quem nasceu nos anos 90, era Power Ranger, cara. Que nem era Tokusatsu, mas era o mais perto que tinha, cara. É. Ah, mas, cara, eu tive com o Changeman antes mesmo. Sim, Changeman e Flashman, né? Ah, eu... Flashman. O outro foi só coisa mesmo, cara. Só eu tive um robozinho, o Flashman. Ai, ai, ai, ai, ai. Como era o nome dele? Alpha 5. É, o Alpha. O robô viado. Bicho, né, cara? Aquela cabeça de cuia, tá ligado? De bigorna, né, velho? Era qual, Ranger? Rosa ou amarela? Eu era rosa, mas assim, eu nunca conseguia ser a rosa no durante o recreio. Sempre tinha aquela vadia curta. Eu nunca tinha rosa. Batia na gente, cara, pra ser a rosa, e a gente tinha que ser amarela. A rosa que era a Kimberly, né? Isso. É, a rosa era a Kimberly. Cara... Ninguém queria ser amarela só porque ela era negra, né? Não, porque ela virava homem quando se transformava. Primeira temporada, a amarela era asiática, sim, sim. Na verdade. Pô. Ela sempre era minoria, né? Ela era Trini. Viu, era mas nessa. Queria ser a Kimberly, porra, tipo, era só peixe rosa em 30 minutos. Viu, era nessa que tinha os bonequinhos que eles de Power Ranger, e aí você virava a cabecinha? Sim, sim, eu vira a cabeça. Nossa, tive muito disso. Eu só tinha o Billy, cara. Eu tive uns três daquele e sempre me dava a porra do Billy, que eu achava mais chato, cara. Aquele peso. Você sabe que o Billy é gay, né? Ah, vamos ver. Coitado do cara, a gente pô, não quis dizer culpa. Nada. Mas é muita coincidência. Sim, não é porque você assiste Meninas Superpoderosas e comprava lancheira pra colocar o boneco do Billy que. Você gostava do Carlton também, do Maluco no Pedaço? Eu sei fazer a dancinha dele, serve, cara? É, né? Eu não quero ser preconceituoso, mas... Não, mas o Carlton não era bicha, cara. Não, talvez cara. O universo esteja te mandando a mensagem. Não, cara, o Carlton não era bicha. Como não? Não, sério. Como não? Não era, cara. Ele só era tímido, coitado. Ai, nada. Nem você, né? Tímido como você. Exatamente. Aquela dancinha não era nem um pouco tímida, cara. Mas... um personagem muito gay que eu gostava era um personagem de anime, que era o Kurama do Yu Yu Hakusho. Também outra coisa, vendo os 90, é. E, porra, ele era tipo Shun, só que eu achava que ele tinha mais furiões, né? Sim, ele era gay, mas ele era porradeira, né, cara? Ah, então... é, pelo menos ele tinha, sim. Mas ele levava um chicote de flores e... sim, ele coloca flor, né, cara? Mas ele matava pra caralho, cara. Ele era um matador foda. Eu achava ele maneiro. Mas ele era aquela bicha má, aquela bicha louca, né, cara? Ai, a bicha raivosa. Tira de leite da boca, né? Pode te dar uma pantera. Ele na boca, né? Então, ele... é, ele quer ganhar uma flor na boca. Né? Mas deixa eu perguntar, falando dessa época de bichos nos desenhos, vocês assistiam Cavaleiros do Zodíaco? Naquela cena do Yogi e do Shun se abraçando pra esquentar. Nunca gostei de Cavaleiros do Zodíaco. Não adianta mentir agora não, Bruno. Não adianta coisa. Ah, Bruno, só falar que seu verdade, personagem né? preferido era o Shun. Entrega, ou você só teve o boneco do Shun. Era o Afrodite de peixe. Tipo, cara, isso... não, eu juro pra vocês. Isso é verdade. Aquele era o mais viado do Shun, cara. Gente, o que o Bruno falou? Eu vou me arrepender de falar isso, mas o único bonequinho do Cavaleiros que eu tinha era do Shun, cara. Ah, não, Bruno. Você ganhei essa porra, sério, velho. Me deram de presente, velho. Ó, cara, quem que te dava esse bonequinho do Shun, do Billy, do Power Ranger? Um amigo do pai... Um amigo era alguém, do... era alguém assim que sentia uma... Um amigo do pai, assim, mais velho assim, que te dava doce... Não, mas cara, o cara era tipo, tio, tá ligado? Não. Tio. Não, não nada errado. Múltiplas fontes me falaram que quando eles os amigos do Bruno e ele brincavam de Cavaleiros do Zodíaco, ele queria ser Atena. Que isso. Não. Segurar o báculo, né? Mas falando de Cavaleiros, todo mundo assistia. A gente xinga hoje em dia, brinca pra caramba, mas todo mundo assistia essa porra, né? Não, eu não gostava, cara. Eu não gostava muito de anime naquela época, nem Malha Dragon Ball se direito. É, o Thiago falou que hoje a gente zoa, mas todo mundo gostava. Eu gostei do começo também, gostava muito do Ikki, né? Eu queria ter um Shun pra proteger, pra chamar de meu. Depois a gente troca uma ideia, Marcelo. Eu já notei que a gente tem uma empatia muito grande, mas vamos deixar isso em off. Vamos deixar isso em off. Perdeu, Letícia. Perdeu. A partir de agora. Mas, cara, eu li uma revista chamada Animax, não sei se vocês chegaram a pegar ela, e lá os caras desciam o pau em Cavaleiros do Zodíaco, e eles começaram a apontar os defeitos. Eu não sei se eles criaram um senso crítico em mim, ou foi mais assim, nossa, eu falei em mim, mas... De boa. Eu? Vem em mim, vem em mim. F-H-U-E-A-B-O. Churato. Mas de boa. Vem não sei se ficaram, despertaram um senso crítico, assim, na minha pessoinha, ou se eu fui assim meio Maria vai com as outras. Mas eles começam a apontar os defeitos nos cavaleiros. Eu comecei a ver, cara, realmente, esse anime é uma porcaria. E logo assim eu parei de gostar. Isso acontece com todo mundo. Uma hora você toma aquele choque e fala, caralho, isso era uma merda, né? Porra, eu achava muito foda. Eu assistia direto. Eu tinha um bonequinho do Libra e tal. Achava foda. Porra, eu tenho bonequinho. Pra montar aqueles bonequinhos era um saco, hein, cara? Puta, e aqueles bonequinhos eram horríveis, né, cara? A gente achava foda e eram uns bonecos mondrogões, todos errados. Quando quebrava aqueles pininhos do cacete, cara, já era. Já era o boneco. Perdeu. Não, e eu tinha o de Libra, que tinha mais peças, né? Tinha 12 armas naquele filho da puta. E você não conseguia montar as 12 armas nele, ficava um trambolho gigante, parecia um carro alegórico. E aí, eu lembro que um dia também eu peguei um negócio desses, Marcelo. Eu peguei um texto famoso na internet, que era Cavaleiros do Zodíaco não é cavaleiro se não tiver tal coisa. Aí tinha lá, Cavaleiros não é cavaleiro se o Shiryu não ficar cego pra lutar. Cavaleiros não é cavaleiro se o Seiya não quebrar a armadura e perder os 5 sentidos antes de derrotar o inimigo. Não é cavaleiro se não tiver pelo menos 50 vezes no episódio alguém dizendo, o quê? O que você disse? O quê? É um cosmo muito poderoso, né? Sim. Eu... Cavaleiro não é cavaleiro se alguém tiver a velocidade da luz mais rápida que a do outro, né, cara? Sim, sim. Essas porra toda. Despertar é o sexto sentido. Sexto e sétimo, cara. Porra. É, é legal que a fala é um sentido agora, né? É. É. Frente, é. É. Lembra que ele fala, ah, vou destruir seus cinco sentidos. Visão, audição, tato. Aí... Paladar, aí o cara ficava mudo. Paladar é ligado à fala agora, né? Porra, ceia, seu viadinho! Uma coisa que é interessante é que todo mundo fala que as revistas foram muito oportunistas e usaram o Cavaleiros do Zodíaco pra vender. Sim, bastante. Eu tava comprando Herói e Herói do Futuro nessa época, vocês lembram dessas porra? A Herói do Futuro é duas vezes mais safada, porque ela fez sucesso em cima da Herói. Mas Animax... Colocou o futuro. Sim, sim. Eu não sei se alguém chegou a ler essa Animax, a primeira capa dela mesmo não foi de Cavaleiros, ela era uma revista só de animação japonesa, e a primeira capa dela foi Guerreiras Mágicas. Não foi do Fatal Fury? Guerreiras... Isso daí foi a revista que eles tinham lá. Como que era o nome daquela revista? Made in Japan. Isso, é isso? Acho que era esse, que era do... Quem tá digitando aí? Mari? É você? Não. Eu tô vendo piscar aqui você, quando eu sou som digitando. Não! Não, mas é eu tô se mexendo. Tô se mexendo. Você tá sentada no teclado? Cara. Porra. Olha aí. Para de acusar minha amiga, gente. Foi a Letícia que digitou. Ai, não, eu tava com o mudo no... Não, eu tava procurando cigarro aqui, eu não tenho que enfiar. Você vê que bom. Vai mandar um vídeo depois, Mari. Falando de Cavaleiros, eu acho bom até hoje. Eu fui rever esses tempos, terminei, óbvio, tinha muita coisa. Mas eu ainda achei bom. Eu achei bom. Você gosta de supernatural. Diferente de Thundercats, que eu peguei, né, do amigo meu e fui assistir, cara, que bosta. Eu ainda gosto de Thundercats, cara. Ah, não. Será que a gente O original era muito bom. Era tão legal, né? Nossa, adorava. Eu tenho medo. Aquela voz do Bruce Willis. Eu tenho medo de reassistir a Caverna do Dragão, que também tem essa brochada. Não, mas o Dragão ainda é bom. Sabe que todo mundo adorava e é uma bosta inacreditável? Super Campeões. Vocês lembram dessa porra? Nossa, eu gostava demais, cara. Você era nos 90, cara? Com todas as forças. E o Tio Plaza, ele é São Paulino, porra. Ele ia vir jogar no São Paulo. Eu ficava doido. Você não conhece, Letícia? Super Campeões? Não, é um anime, né? Um anime de futebol, era horrível. Futebol. Nada de futebol, eu gosto, não consigo. Era legal. Também não. Mas não era futebol, era insano, os caras... Eles estavam uns golpes assim, aparecia não, não é uma águia atrás. Não é Capitão Tsubasa esse não, né? É esse mesmo. É esse mesmo. Só. Eu não gostava mesmo. O cara lutava Kung Fu pra ser goleiro. O outro goleiro. Parecia um tigre atrás. E os caras tinham golpes especiais, tipo, o cara dava um chute, a bola ia com efeito, pegava fogo no meio do ar. E o cara erguia a perna lá atrás, né, velho? O cara botava a perna na cabeça, assim, tipo, quase virava. Você lembra daquele moleque que só podia jogar 5 minutos porque ele tinha um problema raro no coração e o coração dele ia explodir? Ah, aí... Você já achava tudo muito fosco, gente. Você já achava. E aí ele queria jogar um último jogo da vida dele contra o moleque lá, que era o principal, porque seria o grande jogo da vida dele. Não, eu quero jogar os dois tempos, treinador. Mas se você jogar 5 minutos, seu coração irá explodir. E aí ficava aquela tensão ali jogando, aí o cara não queria. O cara que pensava em deixar ele ganhar, porque o cara ia morrer. Ele, não, você tem que jogar até o final, porque eu quero morrer nessa partida. E o moleque morria na partida. Caralho. Uma punheta inacreditável. Que loucura, cara. Eu sempre achei anime de esporte uma coisa escrota, cara. Bastante. Eu lembro que... Mas isso aí era meio padrão também, de todo desenho. Mas o Oliver Tsubasa, ele era meio que o Seiya, né? E eu lembro que tinha um jogador que era todo invocadão. E ele era tipo o Ikki, assim. Era o goleiro, não ele era? Era meio... Eu dava um bonevinho tipo 68, assim. Era o goleiro. Goleiro fodão. Eu acho que tinha uma cicatriz, ou eu posso estar viajando, né? Tinha sim. Então, cara, tipo, era o Ikki. E tinha um reserva dele que era ainda mais sinistro, que era um ninja, lembra? Que ele só aparecia de vez em quando. Nossa. O cara treinava no meio da floresta, socando folha, uma porra assim. Que horrível. O cara era... Que desenho horroroso, cara. O cara tinha o cabelo cobrindo a cara. Tinha o cabelo cobrindo a cara e ele nunca falava, ele ficava sempre em silêncio. Aí chegava o cara do boné, então eu vou ter que sair, você me substitui. Aí ele, sei lá, socava uma árvore, a árvore explodia e ele, eu irei te substituir. Aí ele entrava assim, os caras, meu Deus, é o fulano, a lenda. Aí o cara fazia golpes de Kung Fu pra segurar as bolas, era... Cara, só o Japão mesmo transformar futebol numa parada desse jeito, né, cara? Uma arte marcial. Uma arte marcial. Os carrinhos que eles davam, que os caras iam 20 metros... Atravessava o campo todo. Escorregando no carrinho, quebrando perna. Super campeão! Tem mais desenhos que vocês lembram, assim? Coisa diferente? Vamos falar de Família Adams. Familiada. Cara, não é desenho familiar. Eu não gostava muito do desenho lá. Tio Chico. E a mãozinha era o coisa, né? A mão adorava o Tio Chico, ele tinha espírito de porco. Ele era muito babaca. E tinha umas baratas, umas aranhas que ficavam passando pelo corpo dele. Tinha, pela cabeça, exatamente. Ele comia mesmo, ele era muito. Me identificava assim, porque na escola, assim. Com o Tio Chico? Ninguém. Eu não tomava banho nessa lá, tá ligado? Irmão dela eram, tipo assim, tudo isolado na escola, dos escritórios. Eu tinha uma coisa assim pra me identificar. E tinha aquela família de vizinho que queria, o vizinho queria expulsar eles, né? É. E o tio Chico achava que ele era o melhor amigo dele. E a lancheira deles na escola, cara, saindo aquelas pernas assim, vivas, era. Uma coisa muito legal. Cara, você sabe uma coisa, cara? Deixa eu falar uma coisa que eu acho que isso deve ter saído da minha imaginação, cara. Eu lembro que isso passava no SBT, não sei se era SBT à tarde ou era à noite, mas era um filme que os caras, eles tinham que... Eles achavam um pedaço de peixe nas pizzas, cara. De, tipo, tinha pizza que tinha a mão do cara no meio da pizza. De, tinha, tipo, a perna do cara. Tinha até a bunda de uma maluca no meio da pizza, tá ligado? Tinha uma das partes do corpo do cara no meio da pizza. Eles tinham que descobrir. Velho, eu não sei onde que eu vi isso. Não sei se eu inventei isso. É, cara. Você inventou isso, cara. Você tá inventando isso agora, hein? Sua mente doentia inventou não, isso. Não, mas é sério, porque eu lembro que tinha, tipo, passava a noite no SBT, cara, essa parada. Vai de retro. Todo mundo viu algum filme que só ele viu e ninguém mais lembra. Uma coisa legal sobre a Família Adams, mas todo mundo deve saber, né? Mas é só pra trazer um pouco de conhecimento, sabedoria, gado, elegância para esse podcast. Você já nos peça bastante. Vá. Muito, é. Mas então, o desenho da Família Adams, acho que surgiu como tirinha, né? E aquilo ali era como os americanos viam os mexicanos, né? Eles, assim, eram mesmo invasores. Aquilo ali era a visão dos americanos para os mexicanos, os latinos. Cara, era... Mas onde é que você viu isso aí, Marcelo? Eu vi numa matéria sobre Família Adams, cara. Agora eu não me lembro onde. Caraca. É, porque eu tinha lido o Charles Adams, né? Ele desenhava para um jornal, né? Sim, sim. Aí ele fez... acho que ele tinha uma base na própria família dele, na verdade. Ele era um cara meio esquisito mesmo. Mas é por isso que, por exemplo, que o nome deles era Gomes, por exemplo. É Gomes Adams. Sim, tem Gomes. Gomes, então. Será que a família Adams tinha um computador Será Adams? Será que eles são donos das fábricas de balas Adams? Eu vou contar isso agora. Mas eu não entendi qual é o filme que o Bruno Henrique falou, a Letícia falou, eu já falei desse filme, como que é o não, filme? Não, você já falou de uma coisa trash, assim, pra mim, que de um neném que ficava com a fralda cagada, acho que o cachorro comia. Isso. Ah, não, mas isso aí é Family Guy, cara. Eu sei que eu não tô louco, cara, eu sei que eu não... Não, mas isso é Family Guy, não é o que você tá pensando, não. Cara, eu não tô doido, cara. Não é o que o Bruno falou, não. Bom, eu tô vendo que tinha muita coisa, né? Tem mais algum desenho que vocês lembrem? Ah, Doug. Porra, Doug. O Rupert, que o Bruno já citou também, que era muito bom. Era legal pra caralho. Eu assisti até aquele daquela menininha, cara indiana, que só falava de... Nossa senhora da puta que pariu. Ela era Mina, não era? Mina. Era Nina? Aquela que falava de higiene, né? Aprenda a lavar as mãos e tal. De lavar as mãos e tomar uma porra d'água de arroz. Só falava disso. Não tinha um episódio que eu falava de casamento lá, daquele casamento arranjado na Índia? Não pague o dote! Não pague o dote! É isso, o medo do dote, caramba. Sim. Cara, aquela guria, eu assisti aquilo lá. O que mais, cara? O Pequeno Urso era muito bom. Pequeno Urso era legal. É, aquele Camundongos na cidade, o negócio assim, era dos anos 90? Eles viajavam o mundo, né? Camundongos isso, Aventureiros, né? Sim. É, eu gostava desse. É, tipo... Eu cara, eu acho que eu sou meio enviado mesmo, cara. Eu gostava do tempo da cultura. Ai, meu Deus! Você acha? Cara, porque eu sou gostava muito da cultura. Assim, cara do céu, hoje tá sendo uma coisa reveladora pra mim, cara. Eu não senti a Bíblia de Butthead. Assistia os... Trigêmeos era da cultura. Eu assisti TV também. Eu não gostava das Trigêmeas, não. Eu gostava, eu li um livro delas, um dos primeiros livros que eu li quando eu era criança. De quem? De quem? Tinha livro das Trigêmeas? É, ah, das Trigêmeas. Nossa. Eu ainda peguei, eu menti na biblioteca, eu falei que eu tinha a continha e não tinha. Aí eu levei pra casa. Ó, oh, maloqueira, hein? Pra mim, TV Cultura era uma tríade, cara. Tinha o Babar, você lembra daquele elefante Babar? Devendo Babar. Depois... Tinha filme dele VHS. Sim, depois que eu fui saber que ele era, na verdade, uma apologia ao colonialismo. Uma porra louca do caralho. É, cara. O desenho da TV Cultura era profundo, cara. Tinha uma crítica foda à sociedade. Assim. Pena que a gente não entendia, né? Sim. Tinha o Bikman, que era foda, vocês lembram, né? Bikman! Porra, Bikman era foda, cara. O mundo de Bikman era foda. Ele morreu, o Lester. Morreu. O Bikman tá vivo, mas o Lester morreu. O Lester morreu. O Bikman tá vivão, ele tava aqui esses tempos. Tudo era cultura? Era cultura. E Bikman chegou a passar depois, mas era cultura. Sim. O Bikman era legal quando era aquelas duas primeiras assistentes dele, aí quando entrou a gordinha lá ficou sem graça. Sim. Nem cheguei a ver a gordinha, cara. Eu era idiota, porque eu assisti. Eu sempre quis mandar uma porra de uma carta pra ele. Pro Bikman. Sempre quis mandar uma carta pro Bikman. Nem imaginava que o negócio não existia. É criança, né? Não, eu vi louco mandar a carta pro Bikman. Eu ficava pensando. Eu falei, cara, porque sempre que ele mandava a carta, o nome da pessoa e a cidade que ela vinha tinha uma coisa a ver com a pergunta, né? Sim, era brincadeira, as pessoas não existiam. Tipo, eu ficava, cara, eu moro em Curitiba, Pará, o que eu posso perguntar que tem a ver uma coisa, tá ligado? Eu ficava pensando, o que eu podia mandar perguntando que tinha a ver? Eu nunca ia achar, né? Bruno Avaz, do MRZI, pergunta, querido Bikman, eu gosto muito de um amigo meu, será que significa? Marcelo Santos, do MRZI, pergunta, se eu encostar numa camisinha usada num fliperama, eu vou pegar alguma doença? É se o Lester ia responder, né, cara? Ia, cara. Pergunta, querido Bikman. Mas então, mas um desenho que eu lembro da TV Cultura que me deixa bolado até hoje era Os Animais dos Bosques dos Vinténs. Alguém assistiu essa além de mim? Puta que pariu, cara. Que desenho era muito legal, cara. Aquele desenho era barra pesada pra caralho. Era muito barra pesada. Primeiro episódio morreu o casal de porco-espinho, você lembra? Sim. Eles morriam de um jeito muito desgraçado, gente. Eu era criança e assistia eles morrendo atropelados, velho. Era muito... Eles morriam direto. Qual que foi que morreu? Acho que foi um... Sim, morreu de gente pra caralho. Uma das raposas morreu, bebeu água envenenada, né? Morreu. A outra morreu numa briga de família, você lembra? Arrancou pimpa e o caralho a quatro. O filhotinho de rato morreu tudo também. Sim, os bebês ratos morrendo de frio, a doninha comeu... Tem alguns que morreram espetados numa roseira, né? Cravados numa... Nossa, cara, não lembro disso. Eu chorava nesse desenho. Pra quem não lembra, era a história de uns animais que se juntaram, de várias espécies, né? Tinha a raposa liderando, e tinha vários animais. Tinha coruja, tinha cobra, doninha, porco-espinho. E eles queriam chegar num tal do Bosque dos Vintém. Porque o bosque onde eles viviam estava sendo destruído para construir um conjunto de prédios, alguma coisa assim. E, cara, era muito sinistro. No primeiro episódio, o casalzinho lá de Porto Espinho, eles estão atravessando uma estrada, né? E aí vem um caminhão, eles se abraçam e ficam olhando os faróis, vem o caminhão e passa por cima. E... Nossa, velho. E acaba assim. E eu era criança vendo isso. Caralho, que porra foi essa? É o Happy Tree Friends antigo. É o Happy Tree Friends dos hipsters. O que eu mais gostava da TV Cultura que eu tava falando com a Mariana era Rupert, cara. Rupert era muito bom. Era muito legal, cara. Ele tinha um negócio de viajar, assim, por uns mundos, cara. Ele ia pra uns lugares diferentes, assim, e era muito massa, cara. Ele pegava, tipo, um lugar completamente estranho, cara, escroto, assim, uns mundos de doce, cara. Uns mundos de sonhos, assim. Era muito criativo, assim. Era criativo demais, cara. Eu pirava aquele desenho. Bem, como vocês viram, a gente passou um longo tempo do podcast falando de desenhos animados, né? Mas eu não podia finalizar sem falar de dois desenhos que a gente esqueceu de mencionar. O primeiro deles, Dragon Ball. Alien International apresenta Dragon Ball. Vamos desenhar a esfera do dragão. esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. É um crime, mas a gente esqueceu. Dispensa apresentações, é foda. E tem outro que só quem viveu mesmo os anos 90 vai lembrar. Esse, só os fortes vão lembrar. Escutem aí. Bom, vamos falar agora de videogames dos anos 90? Cara, a gente, porra, alugava jogo, vocês lembram? Eu alugava Sim. jogo, cara, ia na locadora. Eu ia na locadora jogar. Também. Eu não tinha grana pra ter esses videogames do momento, não. Fumaça. É igual eu, cara, exatamente, eu comprava os videogames velhos. Cara, e era triste, cara, assim, por 90, 96, 97, eu tinha um Nintendinho ainda, e... Eu tinha alguns amigos, assim, então os amigos acho que ficavam, assim, meio solidários comigo, né? E vamos lá na casa do meu pai jogar um PlayStation, um Dynavision. Nossa. Era foda. Dynavision. Cara, eu tive um amigo que comprou um desses, um PlayStation e um Pedra Station, nos anos 90. Achou veio que... com uma pedra dentro. Sim, ele comprou um Pedra Station. Ele achou que tinha, abriu e tava lá a pedra. Aí na segunda... Aí na segunda vez que ele foi tentar comprar, ele falou, não, agora eu vou comprar um PlayStation. Aí ele comprou, abriu, tipo, entrada de cartucho. PlayStation. Mas não, Piazado, muito... eu comprei um aqui que tem duas funções. Ele lê cartucho CD, tá ligado? Eu jogava muito em locadora mesmo, na própria locadora que jogava videogame, eu jogava muito, assim. E a gente organizava uns campeonatinhos de jogos de luta, assim, né? Versus, aí ia passando o controle, né? É dali próximo. É a primeira coisa, você chegava na casa de alguém, tinha alguém jogando, eu sou o próximo, hein? Ou vamos jogar videogame primeiro? E quem ganhar, só ficava, né? Sim. Até tomar porrada, né, cara? E ser expulso. O jogo, então, cara, a briga passava pro plano físico, né? O que o cara começava a te tirar. Falar, cara, vem aqui fora, então que eu te sento bravo. Isso, eu já fiz isso, cara, com um colega meu, amigo do peito, cara. jogando Fatal Fury 1. Aí o cara me venceu uns 3, 4 rounds seguidos. Aí começou, pato, eu levantei, meti uma mão na boca. E agora, que é o pato? Hadouken! Porra, cara, que isso? Tá carrinho, uma... Levando o jogo a sério demais. Mas sempre ficava sério, Um amigo meu fez uma coisa sinistra, cara. Ele perdeu num jogo, acho que no Budokai. A gente faz pouco tempo, a gente já tinha uns 18, 20 anos. Pois é, cara. Olha o que ele fez. Ele começou a brigar com um amigo na casa do cara. Tava eu e mais um... Eu e ele, mais uns 5. A gente tava lá jogando, ele começou a perder, ficou puto. Começou a dar porrada no cara, eles foram subindo a escada da casa do cara pro segundo andar. Eles foram subindo, ele dando porrada no cara, chegou lá em cima, ele derrubou o cara, pegou ele pelos pés e desceu com ele puxando pelos pés, igual um trenzinho. Caralho, ele batendo a cabeça nos degraus, a gente ouvindo tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Vocês estavam bêbados, né? Não. Pior que eu já fechei com o cara, aquilo foi muito engraçado. E a gente rindo. O jogo que era muito bom jogar também era o 007 pro 64. Você já jogava de 4. Era muito bom, cara. Você jogava de 4, que era mais gostoso. Você jogava com 4, cara? É. E, cara... Eu odiava o 64, cara. Aquele analógico de merda, só quebrava. Aquele você escolhia... Completamente escuro. Você escolhia a Golden Gun pra jogar, assim, essas partidas com um tiro só. O cara que pegava a Golden Gun apanhava do lado de fora. Não, eu gostava de uma Magnum, que ela dava uns tiros coloridos, assim, parecia bala. Quer dizer, tudo no 64 era meio assim, né? Parecia bala, assim, confete. Tudo no Nintendo era assim, né, cara? Você não mata o cara, você faz ele cuspir arco-íris. Vocês descem o Mario no 64, né? Mas, cara, o Mario Kart do 64 é muito mais divertido. O Star Fox também é muito foda, prefiro no 64 também. Eu tinha medo de quebrar aquele controle, cara. Eu odiava aquele controle maldito dele, é tudo errado. Mas eu acho que você não precisava usar o Mario. Eu não podia jogar o Mario. Mario 64, não quebrava. Mas eu tô acostumado a jogar de maneira intensa, sabe? Jogar igual um louco, batendo no controle, gritar, pular. Ah, eu também, eu colocava a camisa em cima do controle. Putz, pra fazer as meia-lua. Mas o jogo que dava muita briga, cara, era Capitão Comando, velho. Cara, o que que eu brigava com os amigos Capitão Comando? Porque às vezes a gente tinha de fazer assim, ó, cada um pega o power-up de uma vez, né, cara? Só que às vezes você não tava em cima do negócio, ou você era filha da puta e pegava. Cara, pra quê, velho? Eu ficava, não, agora é minha, vou ter que pegar dois. Não, você vai pegar dois não, cara. Eu teve uma vez, velho, que um amigo me deixou na porrada, daí eu fui ser correndo o cara, daí ele veio atrás de mim. Só que eu entrei na porta, quando eu fechei a porta, ele enfiou a cabeça, tá ligado? Velho, eu dei na orelha aquele negócio, cara. Dan! Com aquela marcona, aquele vermelho na orelha do piado. Aí ligou pra mãe dele, já é manhã. É, vocês viram fliperama naquela época? Ia muito. Foi a morte do fliperama nos anos 90, né, cara? Foi saudoso tempo. Eu jogava no início. Meu vô tinha um boteco, eu jogava Metal Slug lá. Era o melhor ambiente, assim, pra uma criança, né? O fliperama que eu fui aqui, cara. O fliperama que eu fui aqui. Ah, então. Eu tenho dois casos interessantes. Eu achei que peguei AIDS duas vezes no fliperama. Eu não tinha muita noção de como pegava AIDS, né? Então... Jogou Mortal Kombat, achou que o sangue espirrou nele. Não. Que porra é essa? Uma vez eu fui jogar Samurai Shodown, a gente ligava, ficava lá, a gente tinha que ligar. O botão era lá atrás, né? Fui colocar a mão lá pra ligar, sem o pininho pra ligar. Uma camisinha melecada, cara. Ai, que nojo. Puta que me pariu. Eu era muito neurótico, né? Falei, puta que pariu, cara, agora eu tô com AIDS. Só de olhar pra camisinha. E, cara, funcionava tipo um puteiro. Funcionava tipo um puteiro atrás desse bar, assim, só que... Quer dizer, era uma portinha assim, secreta que dava pro fundo desse bar, era puteiro. Às vezes a gente passava pelas putas, assim, porque tinha um banheiro ali junto. Assim. Vocês eram disfarce, cara, do você jogando fliperama. Cara, puteirama. A outra... Puteirama. Puteirama. A outra coisa que aconteceu além da AIDS foi que uma vez eu tava jogando, e era aqueles bancos, assim, altos, né? Uhum. Eu cortei a perna num deles, assim. Era burrice mesmo, só que eu falei, porra, cara, velho. Eu vi aqueles caras tudo drogados, eu sabia que os caras estavam jogando nóia. Eu falei, porra, mano, peguei AIDS. Chega em casa, porra, mano, peguei AIDS, dando porra. Peguei AIDS no fliperama, mãe. Uma coisa muito trash desse bar também, cara. Esse bar era o melhor, cara. Você chegava, o tiozinho do bar tava dormindo sempre, cara. Se você quiser roubar as coisas, parece um exagero. Que é uma caricatura, assim, daquele bar sujo, né? Que o ovo cozido, cheio de mosquito em cima. Mas a gente pedia água nesse bar. E o cara dava os copos tudo meio gorduroso pra gente. E vinha cheio de mosca morta, assim, fogo do copo. E a gente bebia água. A gente era criança, a gente bebia. Quer dizer, tinha medo de pegar AIDS na camisinha, vai, então, mas, cara, mas não tinha medo de pegar, tudo é doença era possível, imaginável, cara. Numa água. A água tá boa hoje, né? Tá meio salgada. Veio com sucrilhos dentro, tá? Não, sucrilhos tá no fundo, cara. Caralho, vai ser é que não dava, ai, cara. Onde é que eles ficam? É num pântano, cara? O cara tá aqui, ó. Era meio do mato, né? O cara é muito sujo mesmo, cara. Depois eu acho que era tanta putaria, tanta droga que roubou que tiveram que fechar o bar mesmo. Mortal Kombat, cara. Tinha um fliperama perto da minha escola que era assim: você chegava no fliperama. Oh, chegou uma máquina nova lá. É Mortal Kombat. Aí a gente cara... foi lá, tá o Mortal Kombat. Mas tava um cheirão de maconha naquele lugar. que impregnou na nossa roupa. Ah, a gente sabia. Já dá pra saber, é muito característico. Aí impregnou na roupa do uniforme da escola, né? A gente jogando, matamos 3, 4 horas lá jogando. Aí saímos, né? Vamos entrar. Pulamos o muro, entramos. Chegamos lá, professor. Onde é que você estava? Ah, a gente estava ali. Genial, é ali. Pesado já. Aí o cara chegou. Vocês estão com cheiro de... Seus moleques, vai pra diretoria, não sei o que. Estão com cheiro de maconha. Ai, caralho. Seus fumistas. Seus fumeiros. Eles falam fumeiro, cara. Cara, mas... Pior, seus agora chibabeiro. Aí... Vamos embora, aí se fudemos, cara. Mas assim, pior, eu era um moleque franzino naquele bar. E sempre tinha os caras mais manjos, né? Mas você via, os caras eram drogados pra caramba, mas como jogavam bem, né? E você tava lá jogando King of Fighters, os caras entravam contra você e matavam seus três carinhas assim de uma vez só. É que a gente era moleque, né, cara? Tava o dia inteiro, mano, cara, eles jogando, só faziam isso, Marcelo. Fazendo da vida. É, eles gostavam muito de jogar com o Ralph, é? Né? Lembra do Ralph? King of Fighters? É. Mas, cara, aí traz outra lembrança triste. Eu já perdi quadrinho pra esses caras também. Ah. Porque eu ia sempre lá e tal. Aí o cara, nossa, fulano comprou uma revista. E sempre tinha um cicrano. Ah, cara, eu desenho. E meu colega denunciou. Marcelinho comprou uma revista, coisa e tal. Do Wolverine. Ah, que foda, cara. Traz aí pra mim. Mas sim, cara. Trazer. E eu já com medo do cara, né? Porra, vou trazer isso pro cara. Porque tem que trazer, né? O cara vai me matar, velho. E trouxe a revista e falou, semana que vem eu te devolvo. Isso é hoje, tá? Engraçado que engraçado que o cara era maconheiro e nerd, né, cara? Ficava o dia inteiro jogando videogame e roubando quadrinhos. Mas ele só desenhava. Assim. Infectando os outros com arte, né? Passou antes da cabecinha, foi maconheiro, nerd, cara. E idético. A gente era muito doido, cara, jogando videogame. A gente pegava, né, todo mundo de pobre, né, ia jogar The King of Fighters, pegava uma ficha pra todo mundo jogar. Cada um com carinha. Exato, cada um com personagem. Vamos zerar essa porra, vamos e zerar. E nossa, eu acho que o The King of Fighters tinha um tempo meio limitado pra você escolher o personagem. Eu sempre acabava escolhendo um último bucha pra caralho. E aquela loucura de tentar fazer código pra pegar, sei lá, o Iori possuído, sabe? Nossa, lembro disso. Leona possuída. Não, eu sei fazer o código. Quem sabe fazer o código? Fazer o código. Aí escolhia, sei lá, Shermie. A gente ficava, porra, você escolheu. Que merda, cara. A gente aqui chamava de Iori louco. Iori louco. Iori louco. Eu acho que tá faltando Mari e Letícia nesse podcast. Desse jeito não vai ter pop. É, você tá falando de videogame, porra. É porque, assim, desde que meu Atari estragou, eu nunca mais joguei videogame. É que foi em 80. Ponto, né? Tipo. Então, vamos falar de Wii, então. Puxa um assunto aí, vocês duas. Ah, vamos. Ah. Já sei. Um tópico. Vocês assistiam Sailor Moon? Não, eu não assisti. Sakura. Inclusive, eu tinha as cartinhas da Sakura e uma véia da igreja fez eu rasgar porque falou que era do capeta. e me deu em troco o livro do Max Lucado. O livro do Max Lucado foi pro pau. Se tivesse as cartinhas, tá aí até hoje, ó. Sabe aquela febre do Pokémon? Sim, sim. Uhum. Então, nessa época, assim, eu tinha que ir na igreja, né? Aí começaram a falar. Pokémon era do inferno, que não sei o que, que era pra gente jogar tudo que a gente tinha de Pokémon fora, e que era pra gente parar de assistir. Aí eu levantei e falei assim, eu não assisto Pokémon, eu assisto Digimon. Ah, é. Muito melhor. Não, então beleza. Então, tá bom, beleza. Digimon tem uma história mais legal. Aí o pastor falou, Digimon é muito melhor, tem uma história mais... Não, elaborada. Eu, por exemplo, o meu Digimon preferido o meu favorito é o Agumon. Cara, que quem nos anos 90 não passou aperto... Com os desenhos japoneses, assim, sempre... Eu, ao menos, passei, que a família toda católica, fervorosa, aí, de repente, no Yu Hakusho, o Cavaleiro do Zodíaco, sempre o vilão, ou até mesmo o herói tinha que falar, eu sou o príncipe das trevas. Sim, sim, vai pro inferno. Vou te mandar. Pior era no Dragon Ball, que a porra da... Tem todas as lutas, ficava os caras gritando, Satan! Putz! Aí eu já era mais velho um pouquinho. Tinha que ouvir baixo essa porra. Isso só dava merda, cara. Não, sabe o que eu acho que vale a pena citar? os brinquedinhos, cara, que a gente tinha nos anos 90, tipo o Batetazo, o Tamagotchi, né, o bichinho virtual, o Geloucos, vocês lembram do Geloucos? Sim. Lembro, né? Tenho até hoje, porque eu tropeço direto nas porra. Eu ficava igual retardado botando na geladeira pra botar na Coca-Cola. Ô, coisa nojenta. Jogava no papo, tá ligado? Lá fora, no meio do pó. Depois ia lavar. Mas era uma época também. Mas era uma época também que a gente colocava chiclete na geladeira. Tipo, colocava. Tudo. Fazia isso mesmo. Nossa, que nojento, cara. Eu não fazia isso não, cara. Eu só pegava em camisinha, mas... O Marcelo fala, hoje vai dar chiclete. Ele achava que era um Geloucos. Que nojo. Tinha aqueles da Copa, vocês lembram? Aqueles cabeçudos? Mano, aqueles bobolhead da Copa, né, cara? Mini crack, puta merda. Tem gente que tem hoje, tem esse bonequinho no... Tem gente que tem a coleção completa. Bota na estante, fica lá. Que porra maldita, né, cara? Tem a coleção na estante. Olha, eu acho que o cenário musical dos anos 90 foram muito profícuos, assim, as boy bands, entendeu? São coisas que eu gosto de escutar até hoje. Mas você escutava quais? Ah, Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, as antigas. E boy band tá na moda de novo, né, com aquele... Tá na moda. One Direction, claro. Nunca saiu exatamente da moda, né? Sempre tem uma nova. Época era meio brega. Eles vão, tinha os menudos. Os menudos eram muito bons. Tinha o New Kids on the Block, né, cara? Esse foi o primeiro, né, cara? Esse estreou, assim, acho. São os precursores do desenvolvimento do boys band. Eles voltaram esses tempos, cara. Velho. Velho barrigudo. Os precursores das pessoas vão matar foram os Sex Pistols, cara. Você sabe essa história. Foi a primeira picaretagem definitiva. Primeira picaretagem, verdade. Foram eles. Musicalmente, dos anos 90, cara, a melhor coisa é Britney Spears. Sério? Não, é muito bom. Nossa. Não é o Nirvana. A gente queria ter ela na escola, né? Amarrar a blusinha, sair. Roupa de colegial, chiquinha. Falada não, Bruno, que a gente sabe que você também queria fazer isso. Eu tinha uma fita que eu queria ser o Justin. Twister? O que é Twister? É outro amor. Meu amor. Esse amor. É. A 40 graus de febre. Queima trava. Queima trava. Lembra, cara? É, não. É muito bom. Foi assim. Derretendo toda a neve. Dentro de você. Isso foi muito significante. Muito significante. Poder perguntar. Eu estou vendo os dois cantando aqui. Era muito bom, cara. Não, mas eu só lembro da letra, mas era bom mesmo. Letícia, você vai desculpar, mas... A gente tem três meninas super poderosas mesmo, tá? Eu, Bruno e Mariana. Quem é? Ai, caramba. Não tinha aquela menina super poderosa que era grande e retardada? Tinha! Agora que eu lembrei! Muito bom! Meu Deus. Mas, cara, quem nos anos 90 é rock and roll aí? Tipo, o Zueixo tinha idade pra ser, mas tirando o Zueixo, cara, quem que era? Eu não ouvia rock, não, cara. Vocês não vão acreditar, mas eu ouvia música country nos anos 90. Eu ouvia sertanejo mesmo. Viu o quê? Willie Nelson? Oh, não, tinha uma rádio country que eu sintonizava no rádio e eu escutava direto, achava foda. Minha história com rock nos anos 90 foi assim. Eu cheguei no... Eu não tinha rádio que tocava CD ainda, som que tocasse CD. Então eu comprava só fita cassete. Cheguei no, numa loja de fita cassete. Falei assim, cara, eu quero algo de rock. O que que tem de rock? O cara falou, pô, tem o Vini aqui. Ah, porra. Eu levei o Zezé de Camargo. Luciano, falei, deixa pra lá, cara. Mas ele não te ofereceu o Capital Inicial, Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, esse é ótimo. Eu lembro que foi por causa da música nos anos 90 que eu comecei a gostar de música de videogame e deixei de gostar de música de verdade. Cara, lembra daquele do Papo de Jacaré, cara, que tiveram uma música só na vida? Sim. Cara, era essa? Vivo Lloyds, que era do. Que era do ônibus, que era, o clipe era no ônibus, não é? É, do bom no ônibus. Eu queria que todo mundo falasse aí, o que vocês lembram de mais forte dos anos 90? Uma coisa ruim dos anos 90. Ah, coisa boa e uma coisa ruim, ou então só o que vocês lembram de mais marcante. Amigo, ah, coisa ruim dos anos 90? Como é que a gente pode fazer um podcast inteiro de uma coisa ruim dos anos 90 sem falar dele? O grande mestre. Não, não chama, cara. O grande mestre, Robert Liefeld. É, maravilha. Isso é igual o Fred Krueger, cara. Você chama, ele vem. Chama, ele vem. É tipo Candy, mas fala três vezes o nome dele assim, ele aparece. Tudo relacionado a ele ali, né, cara? Tudo relacionado a ele. Não, não é só ele, né? Ele, Jim Lee, Mark Silvestre. Nossa senhora. Aquilo foi uma tragédia. Fabiane Cieza. Fabiane Cieza. Esse eu acho que era... Puta, cadê esse? Era... A morte do super-homem. Ah, pronto. É. Nem vou falar do Life, a morte do super-homem. É os anos 90 pra você, a morte do super-homem. Foi o pior dos anos 90 condensado. Se bem saber, foi pior que Images, né? Porque é uma história que não tem nem pé nem cabeça, só porrada, mal desenhado, mal escrito, né? Foi a Image antes da Image. Qual é o desenhista mesmo da morte do super-homem? Aquele... Ah, tem um monte. Era o Dan Jurgens. Dan Jurgens, que não faz nada. Acho que é Jurgens, cara. Jurgens. Acho que ele é... É o Dan Jurgens. É o Dan Jurgens. Se foda, a gente não deve nada pra esse cara. Que desenha mal pra caceta. Desenha mal, escreve mal. A Liga do Justiça, você lembra como é que era? Tão legal. Eu comprei aquela porcaria daquele... Quarteto Fantástico Superman, a primeira graphic novel do novo milênio. Puta, aquilo é muito ruim, cara. Tem um filme que eu tava olhando, eu pretendia falar sobre ele, que é o Profissional com Jean Reno, de 1994. Tem a Natalie Portman, ainda fico criancinha, ainda precursora. Ainda dando cadeia, né, você quer dizer. Você sabe que no roteiro original ficava mais claro que ela tinha transado com ele? Ficava claro não, ela transava com ele. Não, no roteiro original ficava escancarado mesmo, assim, ia mostrar os dois na cama. Cara, vocês vão me chamar de burro, mas eu não saquei isso. Você é burro. Eu sei que ela falava que ela era namorada dele, coisa e tal, né? Mas eu sempre via que ele tinha uma relação paternal com ela. Não tinha pegado esse lado da coisa, não, cara. Faltou a camisinha atrás do fliperama pra ele... Entendo o que é isso. Pegar a referência. Mas, então, ela, precursora ali da Hit Girl, né? Uhum. Total. Uhum. E... Ah, cara, tem muita coisa boa. Tem muito quadrinho bom, apesar da gente esculhambar. Mas vou falar de um quadrinho ruim aqui. Nem vou falar porque eu não me lembro. Depois você joga a imagem no post. Eu já mostrei antes. Amazing Muchachas. É Image do Brasil. É Image do Brasil. Joga no post. Essa é boa, cara. É brasileiro. Tinha que ser, né? Tem uma bunda na capa, tem que ser brasileiro. É, não, então, era uma desculpa pra aparecer assim, as minas de shortinho ou com pouca roupa. É terrível. Mas era Image do Brasil, cor de Photoshop mesmo, assim, aquela cor chapada. Tô vendo aqui, coisa horrível, cara. Parece que foi feito Paint isso aqui. Cara, isso não sei se é ruim ou se é bom, cara, mas era... Isso você definiu os anos 90, né? A gente não sabe até hoje se foi bom ou se foi ruim essa porra. Foi ruim. Cara, os dance, cara, music dos anos 90. Com certeza da Transamérica, essas paradas aí, cara. Eu escutava muito isso, Pop cara. Pop it up, essas porra todas. Putz, demais, cara. Pop it up, Alicina. É, essas porra aí, cara. Eu curti, eu, não sei, eu gostava disso na época. Hoje em dia eu gosto de algumas também. Disco do Celso Portioli, né, cara? É, cara, disco do Gugu, né, cara? Celso Portioli apresenta número 5. Os brinquedos do Marcelo, tá ligado? Aquelas paradas podres pra caralho. Os brinquedos do Gugu, que ele vendia uns brinquedinhos pai pra cacete. Toca do Gugu, né, cara? Toca do Gugu. Cavalinho do Gugu. Fica atrás da minha puta. Pula-pula do Gugu. Pogobol do Gugu. Pogobol do Gugu. Ai, cara. Gugu tentando atrair crianças para a toca dele. É praticamente o Michael Jackson. Vocês lembram daquele menininho, o mini Gugu que tinha no programa? Tinha uma menina e um menino, mas ele só dava bola pro menino. Não fala isso, não fala isso. É que triste, Zé. Que triste. Muito triste. Esse seu Gugu e o Roberto Leal, porra. Sotaque aí. Eu confundi os dois no começo. Eu tive que ver os dois juntos pra saber que eram duas pessoas. O pior é que eu também. Que não era a mesma pessoa. Eu também confundi esses dois putos. Ele vivia lá, né, cara? Ele vivia na porra do domingo legal. Era o vira-vira até a noite cair, cara. A noite, cara. Até o cu cair da bunda. Né? Não, cara, eu acho que pra sintetizar os 90, cara, é o Van Damme dançando com a Gretchen, cara. Ah, bom. Aquilo ali. Qualquer ereção. Realmente vivi. Você desenterrou, hein? Puta. Aquilo ali. Aquilo ali, puta que pariu, velho. Meu Deus. Não, mas resumindo, 90 quilos é falta de uma bosta, né? Não foi? É. Você, Mari, o que você lembra de bom, de ruim dos anos 90? Ó, cara, o que eu lembro de forte, assim, dos anos 90 é que a gente citou os animes, os desenhos da cultura. Tinha aquele seriado também, Hércules, Xena, que passava na Record à tarde. E Friends. Passava não, deve passar até hoje isso aí. Ah, acho que hoje não, se passasse eu assistia, eu largava o emprego e assistia. E o pior é que eu assistia também. Até agora, né? Alguém sabe imitar a Xena aí, cara? Não. Aquele grito da Xena? Aquele gritinho dela. Aquele grito de guerra dela era foda. Mas acho que é uma coisa foda. Ninguém se arrisca, não? eu tentar e eu não te quero. Fica aí, Bruno, vai. Eu já, a imagem já queimou demais hoje, cara. Não tem mais o que queimar, cara. Já tá queimado. Só já tem imagem pra queimar agora. Já acostumado a queimar as coisas, queimar rosto, etc. Deixa eu achar o vídeo aqui. Caraca. Depois, no finalzinho, cadê ele? Ele vai fazer mesmo? Tá, beleza. Porra, vai encerrar o ele tá procurando o vídeo pra se tirar. Então, mas foda dos anos 90, cara, que a gente não citou, mas acho que todo mundo foi fã, todo mundo viveu aqui. O Mamonas, né, cara, Assassinas, que é dos anos 90. Teve uma ascensão meteórica e uma queda igualmente meteórica. Foi rápido, mas foi assim, foda, todo mundo era fã, cara, todo mundo. Não, até hoje as pessoas gostam de Mamona, assim. É, lógico. Todo mundo tinha aquela fita, fitinha de rádio, né, dos peitos. Foi quando o rock... Eu vou polemizar. Depois da merda que foi os anos 80, né, cara? Eu vou polemizar. Polemizei, né? Gugu. Se os Mamonas não tivessem morrido, eles não seriam o sucesso que é hoje. Não. Eles já eram. Estourou pra caralho. Estourou bastante. Se eles não tivessem entendido... Ah, cara, não. Mas eu acho que ele quis dizer que ninguém ia lembrar deles como... Não ia lembrar, sim. Eles iam cair de tracismo. Ah, ia ser tipo Vini, claro. Ia ser tipo... virassem tipo Raimundo, que virou uma... As pessoas lembram do Claudinho Buchecha até hoje, cara. Não ia lembrar de Mamonas. Ele morreu? Não, mas sabe o que é? Mamonas é um... Puta, é mesmo, né? Ele morreu, cara. Quem morreu? Não, mas eu digo, a carreira deles eu acho que já teria sido encerrada. Eles seriam... Eles seriam bem esse arroz de festa, assim, festa de fim de ano pra Globo, só. Iam estar num BBB da vida, na Favenda. Nossa, que bom que eles morreram, né, cara? Ou você morre como herói, ou você vive pra se tornar um vilão. Ah, por aí, cara. E também porque eles são humor, né, e humor é datado, não tem como. Que nada, eu acho que as músicas deles estão engraçadas até hoje, né? Se bem que eu acho que hoje em dia esse tipo de música já não ia fazer sucesso. Eu sei que o Robocop gay é atualíssimo. É, toda festa de casamento toca, tá bosta. Cara. Mas o pessoal não ia aguentar, assim, eu acho, tanto disco de humor em sequência e tal. É, verdade. Será que eles iam lançar tanto disco assim, cara? Corria o risco de cara, eles não tinham como lançar um disco, né, sério, cara? Né? Sim. O Skank lançou o disco sério e pra mim foi ladeira abaixo, né, cara? Virou. Agora eles só fazem musiquinha pra tocar em abertura de novela, né, cara? O Caldeirão do Hulk, né? Vão tocar no Caldeirão do Hulk. Eu gosto do Cosmotron, que era do Skank. Eu gosto da Circa, vocês já ouviram a Circa? Nossa senhora, não sei nem... A música do futebol é do Skank, né, cara? Sim. Então, eu só conheço essa, tá ligado? Acho que a gente tava falando com a Mari, né? A gente interrompeu ela e cortou tudo. Verdade. E a Mari tava falando que os Mamonas definiram os anos 90. Você tem mais alguma coisa pra lembrar, Mari? Não. Não? Não? Não, é isso que eu queria falar. Quanto mais você fala, é mais. Cada vez que você fala uma palavra, é 10 cliques no podcast. Mas a coisa sobe. Cada vez que eu falo, é dinheirinho. Faz aqui. Você e a Letícia, vocês têm que falar. O pessoal quer vocês aqui. Só minha irmã já falou. Geme aí, vamos ver quanto cidade pop. Geme mais. Vamos fazer uma disputa aí, qual geme mais. Aqui, ó. Inacreditável Nil, tem que ser Mari e Letícia Cast. Turminha do Requeijão tá... Eu nunca mais vou comer requeijão. Não, eu já sei como a gente vai terminar isso. Vai ser Mari, Letícia e Bruno gritando e gemendo. E aí a gente vai ver quem os marmanjos gostam mais. A gente não vai dizer quem foi quem. Que bizarro. Ô Letícia, e você? O que você achou, assim? O que você lembra de marcante dos anos 90, de bom, de ruim? Então, a minha coisa preferida dos anos 90 era o pirulito da Spice Girls. Vocês lembram dele? Não. Ele era muito bom e muito caro. Assim, a coisa mais legal, assim, mais engraçada é o Tchan, né, gente? Como é que vocês puderam falar? Não falaram disso? É o Tchan, nossa! Cara, verdade! Até hoje é atual. Definiu a estética dos anos 90 pro proletariado brasileiro. É verdade. Puta que... O começo do fim da música brasileira foi o Tchan. Não, eu tinha era. Não, eu tinha sensacional, para. Só é melhor que Beatles. Cara, maior que Beatles. Maior que Beatles. Muito mais com o Padre Washington, é o John Lennon. Sabe que eu fico puto, cara? Hoje em dia. John Lennon disse Imagine, o Padre Washington disse Ordinária. Muito mais impactante, cara. Muito mais impactante. Sim, sim. Eu fico puto com esse pessoal que fala, ai, mas na música hoje em dia, esse funk só tem putaria. Mas tudo dançava a porra do El Chan, cara, nos anos 90, cara. Todos esses filha das putas dançavam e hoje em dia fica de frescura aí, cara. Na boquinha da garrafa. Dançava na boquinha da garrafa, é. O pau que nasce torto lá, nunca se direito. Arrumou de bota. Não me fala dessa porra, cara. Eu lembro de uma festa que eu fui uma vez que um monte de velha começou a dançar na boquinha da garrafa. Aquilo foi uma... Cara. Aquilo foi a visão do inferno, cara. Vocês não têm noção, bicho. Já vi uma festa dessa também, já. É o Tchan no Japão, o Tchan no Havaí. É o Tchan no Japão, foi a maior vergonha alheia que eu já senti na minha vida. A Letícia, cara, a Letícia, ela é tipo Coringa, né? Ela é um agente do caos nesse podcast. Ela fala pouco, mas o que ela traz pra gente é só um inferno na Terra, né, cara? Eu acho que o Tchan viajou... É um guarda-chuva verbal, entendeu? No Havaí, no Japão, acho que no Egito. A dança do robô foi do El Chan também, do robô? Não, mas a dança do Coringa lá, do Tinga Lagatinga, é deles. É um clássico. É, eles tinham uma música de super-herói, né? Tinha ou não, tem até hoje. Mas aqui, Marcelo, Versago, assim, que devem ter passado... 10, 12 anos de idade, quando o El Chan tava fazendo muito sucesso, as menininhas... Nossa desgraçada adolescência, né? Quando nos anos 90. É, então, as menininhas dançavam isso na escola, ficavam esfregando a boquinha da garrafa. Dançava, cara, em festa aniversário. Cara. Mas não na gente, né? O que que seja que a gente tem raiva disso? Realmente eu deveria falar aqui o meu, mas eu realmente não consigo lembrar, cara. Só vem tanta coisa ruim. Anos 90, vocês falam pra mim, vem um flashback, assim, de uma vez, sabe? Tipo um... Sabe na Matrix, quando eles enfiam aquele fio terra na cabeça do cara e vem aquele flash na cabeça dele, vem tudo de uma vez? Vem tudo pra mim, cara. É Matrix, é Blade, é o Chan, sabe? Vem o Morpheus dançando a boquinha da garrafa, vem tudo junto, assim. Caralho, Versace. É um inferno, cara, inferno. Porra... Arma X com aquela capa rasgada. Que é pra você colecionar um... Não, aí. Mas ó, pelo lado bom a gente tem Vertigo e a Windstorm da DC, cara. Não, eu não tinha Vertigo e Windstorm na minha vida, cara. Tinha Youngblood, tinha cara, Fabulosa X-Men do Jim Lee, só tinha coisa horrível. Eu acho que eu tentei comprar uma Vertigo quando criança, essa da Abril, e o cara não quis vender pra mim. Não ia vender pra você. Porra, e se você pegasse também, você não ia gostar, você ia dizer que é uma bosta e tal. Cadê os músculos? Cadê? Ah, já sei o que eu vou dar de contribuição. Me lembrei o que define pra mim os anos 90, cara. Puta. Street Fighter, o filme. É. Do Raul Julia? Raul Julia. Ah, como? Existe outro? Pra mim só existe esse. Pra mim são dois filmes, cara, que definem tudo, os anos e tudo 90. Que veio, né, cara? Junto com aquele jogo maldito. É o Street Fighter, o filme, e Mortal Kombat, o filme, que eu aluguei 20 vezes o VHS. Mas não, o primeiro Mortal Kombat é bom, cara. É bom. Ah, é bom. É bom sim. Mesmo. É bom. Não, o primeiro, a trilha sonora, eu tenho até a trilha sonora dele aqui, cara. A trilha sonora é foda. Aquela luta contra o Reptile é foda pra cacete. Não, não é não, cara. Você precisa assistir. Eu não admito, cara. Não, eu não admito falar o chute do Portal, cara. Tem o Shang Tsung. Tem o Shang Tsung. Então fica o Street Fighter com o filme ruim e o Portal com o filme bom. Caraca, quando o filme bom da sua década é Mortal Kombat. Não, tem alguma coisa errada. Vitória limpa. Eu quero você, Liu Kang. A duplagem. Horrível, horrível. Eu matei seu irmão. Ai, e agora irei matá-lo. Mortal Kombat. Tum, tum, tum. Muito bom, cara. Música. Bom, gente, vamos fechar esse podcast. Então é o seguinte, um de vocês três vai imitar a Xena, né? A gente não vai dizer qual, e vamos ver se os leitores descobrem. Que vai, e obviamente que vai ser o Bruno, né? É, uma dica, né? Pode ser, talvez seja, não sei. Vai lá, Bruno. Se larga aí. Pronto. Muito bom. Muito, muito bom, cara. Agora muito na edição, bom. Você corta isso aí tudo e deixa o pessoal adivinhar quem foi. Nossa, tá o Sérgio Pagliacci. Vamos saber que é ele. É, lógico. Caralho, bom, cara. Filha das putas. Cadê o frango, Volta. Gente? Frango? Frango caiu, a gente nem... Frango, achei que era... A gente nem viu, velho. A gente nem viu o frango caindo. Ele tá aqui desesperado chamando a gente. Ele cai... Cadê ele? Ele caiu do... Ele caiu do Skype.